Continuamos insistindo a lavar no moço tem subir. Então, se ela quer subir, chama do seu paro. Continuamos insistindo a lavar no moço tem subir. Então, se ela quer subir, chama do seu paro. Viés brincando embaixo, confundindo esses caras. Baby, I don't give a fuck. Come talk. Minha conta sempre sabe. Isso é compulsivo, tu tá fudido. Sua vida que eu levo te deixo confuso. Mas eu disse era marcha no mundo. E na pista só vejo essa beat rebola de costa com a praia no fundo. Fiz o risco do confisco dos B.O. De bereta 7666, quarto grau. Eu jogo liso, eles tremam de piso. Eles indo e nós vindo, bate fone pro vino. Leva aquela que deixa a baixa sumindo. Alright, mundo girando, nós mirando cash. Deixa de furo se me atravessar. Sua baby furada não vai ser sentido Alabama no motorhome. Com uma garrafa de Stolichina. Cê taca fogo nessa purple com ice. Eu taco tapa nessa bunda de size. www.dinheiro. Carburando flores pelo mundo inteiro. Gastando em libra, em dólar, em euro. Sei que cê gosta do meu jeito. Continuamos insistindo Alabama. No bolso tem subir. Se ela quer subir, chama do seu panorama. Continuamos insistindo Alabama. No bolso tem subir. Se ela quer subir, chama do seu panorama. Viés brincando embaixo, confundindo esses caras. Baby, I don't give a fuck. Come talk. Minha conta sempre sabe. Isso compulsivo, sempre tá fudido. Sempre tá ficando lost.